Já que de cima que eu estou deitado do ano, que faz 8 anos, 7 meses e 23 dias hoje, mas é a vida. É a vida. Pedido, né? Isso. Mas é isso. É, caiu a ligação da minha querida Neuza, lhe desejar boa sorte e muito obrigado pelas referências. 18 mais 36, vamos ao outro lado da linha. Alô, boa noite. Boa noite, ouvido, Amorim. Professor, astrólogo Massaroca, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Bom, você não sabe de nada, Amorim. O caminho por aí, os profetas não falaram mais, padre. Você não quer adivinhar a chuva, não falou mais não. Porque eu tenho uma profecia que diz, olha, pilões, eu teve o meio a pasta de pilões, pilões estava sequinha, mas só que aí vai sangrar logo logo. O que, mas só? Lá está com medo de sangria, amor. É uma coisa belíssima ver como é que tá bonito lá. Lá naquela região você vê muita chuva com força, graças a Deus, Mari. E esse ano, só quem não é de lá, quem não plantou. Porque você sabe, meu filho, o cabo que não planta nada, não tem nada. Mesmo que você vai comprar as coisas, feijão, arroz, milho, essas coisas, você não planta nada. É, cara, tem que comer, cara, pode. É, eu vou fazer o quê, né? Eu estava falando com um amigo meu, ele disse, mas falar com você, eu tenho um dote. Eu não adivinho, eu tenho um dote porque eu vejo, eu sei a situação dos astros. Porque se eu disser, mano, uma coisa, você pode acreditar. Eu disse a você que o candidato ia ser uma mulher e um homem ou duas mulheres, eu já sei qual é o candidato, mano, de carioceira. Eu sonhei e já vai dar certinho. Nem você tem nem dúvida. Você vê uma mulher que faz um hospital para Cajazeira, outro que trabalha muito. Olha, Mauri, eu tenho certeza que vai ser o candidato, vai ser um homem ou uma mulher. Eu não sei o nome, mas Jasmine vai botar quem trabalha pelo povo, que tem cheiro de povo. Vai para um candidato que não tem cheiro de ninguém. Só porque é candidato uma vez, não é? Olha, Zé, você tem que botar, você vê, eu disse uma coisa hoje. Lá no programa do Corrente, aqui tem uma pessoa que ajuda muito a popular. Se chama essa mulher do Santa Maria. Ela já deu um milagre de feira aqui, nós temos uma associação com mais de 300 sócios. Ela é aqui que ela dá uma ajudinha, isso é bom, uma feirinha, ela vem ajudar. E isso é um caminho bem andado, né? Eu peço a vocês que nós vamos trabalhar em cima de quem ajuda o povo, o pobre. Agora está um candidato que nunca fez nada por ninguém. Só causa. É, agora está aí um candidato que tem bem pobre para sobreviver. Agora, aí, eu tenho pensado nisso, menino. Eu não mando ninguém mais estudar no ar. Eu amanhã, tu tubarão. Eu moro ali próximo à OAB, Massaroca. Eu vou dar um presente pra você. Obrigado. Vou lá postar uma melancia pra você comer bem gostosa. Será um prazer. É, mas, rapaz, eu dou com todo o gosto do mundo. O pãozinho daí eu dou azul, e quem tem? Beleza. O profeta, eu vou trazer uma melancia pra você. Ele me deu uma melancia com 10 filhos. Coisa boa. Eu já dei a uma pessoa minha, que eu não gosto muito de melancia, né? Mas eu dei a pessoa minha, mas você vai ser a próxima vida. Eu vou deixar lá, com certeza. E é logo, logo. Você vai comer melancia, uma gostosa, grande e doce. Valeu, Marcelo. Porque a melancia do Conselho de Moura é mesmo que açúcar, mano. Isso. Isso é bom. Você tá recomendado uma melancia pra você, muito boa, pra você comer mais sua menina, tá bom? Beleza. Então, meu filho, o que você faz por mim? Você faz a minha propaganda do meu trabalho e eu admiro muito. Eu falo, tipo assim, a Mauri fala muito disso, porque a Mauri é meu irmão, pô. É uma bênção de Deus. Quando você com seu irmão, Eu gosto de mim. E a mãe passando. Amorim, eu não vou conversar com ela porque começar a mexer, né, mãe? É verdade. Pra começar, não veio coisa de político. O político nunca veio na pedra de sal, graças a Deus. Me ajuda. Quando eu preciso de uma doença, chego lá, é Zé Aldenir. Zé Aldenir, não. Pai Zé Aldenir. Você não é pai porque já fez muito. Eu contei a você da minha esposa, foi? Foi. Gastou o dinheiro todo dia, pra coisa de babado, deu dinheiro aquela praia. E ele fez, não gastou um centavo. Zé, você é uma figura de Deus, Zé. Deus botou você pra nós. E pensa você, pode ser uma mulher ou um homem que gosta de pobre. Gosta de nós. Tchau, meu querido, um abraço. Um abraço, agora 18 mais 41, vamos ao outro lado da linha. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Tony Cartacho. Pois não, meu caro Tony, seja bem-vindo. Boa noite a você. Já que você está pelo espaço, primeiramente a Deus, aqui que você já é de figura. Agradecer também o atendente pelo atendimento. Meu amigo Laurenita, meu amigo Rei Amaro Furtado, minha participação maior, né? É com relação às festividades juninas. Pato já anunciou sua programação, Bananeira já anunciou sua programação. E Cajazeiras vão deixar para as últimas, como sempre. Tem um recadinho aí do Alexandre Costa, né, presidente do CDL, né? Do ano passado, ele falou que Cajazeiras não pode passar sem esses eventos. Deixar muito relembrando justamente essas palavras dele, né? Dizer por falta de dinheiro, eu acho que não é, né? Porque só de arrecadação de imposto. O ano passado, Cajazeiras arrecadou mais de 19 milhões. E a semana passada, nas emissoras, o secretário de comunicação falou que Cajazeiras tem uma dependência que paga mensalmente de 600 e pouco. Eu botei 700 mil. Juntando 12 meses, dá 8 milhões e 400. O restante do dinheiro fizeram o quê? O que foi? Porque por onde eu tenho andado nos bairros aqui, meu Deus do céu, hoje eu estive aqui no bairro São Francisco, só tem aquela principal que fizeram assaltamento. As demais, nas proximidades lá, está um caos, assim eu posso dizer. E lamentar, né, o assalto foi feito recentemente, eu já sabia que ia acontecer, todos sabiam que ia acontecer, ali onde funcionava antigamente o Bar das Castanholas. Quem passar lá vai presenciar o desastre que está sendo feito no assalto, mas é por do Brasil, né? Botaram aí a seta aí para dar voto ao governador, era a maior votação a ele aqui em Cajazeiras, né? Ajudou a eleger, mas mesmo, é cor do Brasil. Boa noite, obrigado, até a próxima pessoas que aí, como sempre, agradeço pelo espaço. Agora, 18 mais 43, Center Peças Automotivas. Peças para veículos de todas as marcas e os telefones 3531-5500, 3531-7817. E os móveis 99127-9355, 99906-0788. Center Peças Automotivas, peças para veículos de todas as marcas. O endereço é muito fácil, na rua Coronel Peba 344. É só falar com meu amigo Iraides, que com certeza você fará um excelente negócio. E atenção para a mega promoção de sua loja de móveis e eletrodomésticos Mobilarte, a que comprovadamente vende mais barato em Cajazeiras e toda a região. Armário Itatiaia, 6 portas, 10 de 120. Box casal com molas, 10 de 135. Ventilador 40 centímetros, 169 à vista. Cadeira balanço em fibra, 235 à vista. Fruteira pedra granito, 110 à vista. Armário aço, 3 portas parede, 469. Estante aço, 6 bandejas, 375 à vista. Balcão Itatiaia, 3 portas, 10 de 75. Liquidificador Malori por apenas 93 à vista. Cozinha Valdemóveis, 11 portas por apenas 10 de 197. Na Mobilarte é assim. Tudo com entrega e montagem totalmente grátis. E ainda dividimos o preço de à vista em 10 vezes nos cartões. Abraçar meu amigo Gilberto, que é o gerente-geral da Mobilarte, e o empresário Valtimar Rolim, que é o diretor-presidente lá na Cerâmica Padre Rolim, acompanhando a nossa programação. Supermercado das Palmeiras é o campeão de preços baixos, onde a dona de casa faz sua feira completa e divide tudo no cartão pelo preço de à vista. No Supermercado das Palmeiras não tem essa história de produtos limitados, pelo contrário, você enche seu carrinho, se possível seu caminhão, e leva tudo em quantidade e em qualidade. Basta falar com meu amigo Tarcísio e você fará um excelente negócio. E atenção, brevemente, inauguração das novas e modernas instalações do novo Supermercado das Palmeiras, desde a Rua das Palmeiras até a Doutor Coelho, com amplo estacionamento. Eu falei, Aldeone, Supermercado das Palmeiras. Vamos ao ouvinte, alô, boa noite. Alô, câmbio, boa noite. Boa noite, Maurício. Seu amigo Valdemar da cidade de Ibiara. Meu caro Valdemar, como é que vai a nossa querida Ibiara? Chovendo muito, Valdemar? Graças a Deus, Amori. Muita chuva, graças a Deus. Aqui está chovendo muito, Amori. Graças a Deus. Fique à vontade, Valdemar. E ouvindo a sua voz, e fico muito satisfeito que eu estava passando, não que o substituto. Você é uma figura. E eu já soube que você está recuperado. Graças a Deus, estava torcendo aqui pela sua saúde e pela sua recuperação. Ô, Valdemar, e daqui a pouquinho tem decisão. Botafogo e Portuguesa valendo vaga para a grande final da Taça Rio, Valdemar. Com certeza, Maurinho. Não é possível que hoje, o terceiro jogo do Botafogo, perdendo a primeira de 1-0, empatando a segunda, e hoje não ganhar daquele time. Porque não existe um time de primeira divisão perder e empatar com o time de quarta divisão. É verdade. Mas a Maurinho, quem deu um show ontem foi o Souza, Maurinho. Que partida o Souza fez ontem? Foi uma partida para... Eu trabalho em futebol há mais de 30 anos. Na minha concepção, foi a maior partida de todos os tempos. Deu tudo certo para o Souza, do goleiro aos atacantes, todo mundo jogou bem, parecia até uma orquestra. É verdade, Amorim. Oi, querido, foi um prazer falar contigo, Deus abençoe, muita paz, muita saúde e muito obrigado pelo espaço, meu querido. E torcer daqui a pouquinho pela vitória do nosso fogão, meu caro Valdemar, lá no Vale do Piancó, lá em Ibiara, ouvindo o nosso programa Diamante. Agora 18+48, doutora Gabriela Almeida, sua médica reumatologista, referência no tratamento de doenças do aparelho musculoesquelético e dor. Agende já sua consulta, porque é bom viver sem dor. Atendendo todas as quartas em Cajazeiras, na Medical, ao lado da Câmara Municipal. Na quinta-feira, na Ortop, Ortopedia e Traumatologia, em frente ao Hospital Regional de Cajazeiras. E na sexta-feira, na Ortop da cidade de Souza, na Rua Galdino Formiga, número 8. Doutora Gabriela Almeida, sua médica reumatologista. Farmácias Coração de Jesus em 4 endereços para melhor lhe servir. 2 unidades aqui na Juvencio Carneiro, na Rua da Emissora. Uma em Cachoeiro dos Índios e uma outra em São João do Rio do Peixe. Medicamentos com descontos de até 95%. E tem mais, a entrega em domicílio é totalmente de graça. E atenção, se você encontrar qualquer medicamento mais barato por aí, procure agora mesmo as Farmácias Coração de Jesus, porque elas cobrem o preço e a oferta na hora. Abraçar meu amigo Alisson, gerente administrativo das Farmácias Coração de Jesus, em Cajazeiras, São João do Rio do Peixe e Cachoeira dos Índios. Doutor Tarley Gomes, tratamento de canal, clareamento dental, tratamento ortodôntico, restauração estética, próteses removíveis, próteses fixas e cirurgias. Doutor Tarley Gomes, agende já sua consulta pelo telefone 839-9173-8460, na Rua Prefeito Joaquim Assis, 312, em São José de Piranhas. Doutor Tarley Gomes, atendendo também na Rua Francisco Vidal de Moura, Serra Grande, Paraíba. Agendamento pelo zap 839-9668-2825. Abraçar este excelente profissional da odontologia, o meu amigo doutor Tarley Gomes, em São José de Piranhas e Serra Grande, respectivamente, na sintonia do programa. vamos daqui a pouquinho. Dr. Sidney Gonçalves Protético, único da região com curso de especialização na capital, João Pessoa. Dr. Sidney Gonçalves Protético, atendendo em seu laboratório de prótese dentária na rua Padre José Tomás, centro de Cajazeiras. Todos os sábados atendendo nas cidades de Palmirim, Baixio e o Marido, vizinho estado do Ceará. Dr. Sidney Gonçalves, hoje eu visitei e encontrei lá o seu sobrinho, o Dr. Ian, que também é assistente do Dr. Sidney Gonçalves Protético. Alô, Dr. Ian. Juan, não é Ian. Alô, Dr. Juan, sobrinho do Dr. Sidney Gonçalves Protético. Aquele boa noite, Dr. Juan, ao lado do Dr. Sidney Gonçalves Protético. E o nosso muito obrigado pela audiência. Churrascaria Papa Léguas, eleita melhor do ano pela opinião pública, com o melhor churrasco da cidade. Na saída para Souza, organização dos irmãos de Assis e Daniel, abraçar os seus pais, senhor Adilon e dona Francisca, Chico Canuto e dona Tonheira, e meu amigo Márcio, que é o gerente, seu mano Marcelo da Churrascaria Papa Léguas, aquele abraço. Vamos ao telefone, alô, boa noite. Quem fala? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Boa noite, Rei, boa noite, Laurenito, deve ser ele que está na parte técnica. É Aldeone Rodrigues. É outra figura grande também, rapaz. É outra fera e está de bem com a galera. Com certeza. Boa noite, então, para vocês. Primeiro, Rei, satisfeito, muito feliz pela sua recuperação. Você que faz parte das nossas noites, com esse programa que é campeoníssimo de audiência. Não adianta espelhar, não adianta querer fazer sensacionalismo. O Rei e Parabólica Política são referências, eu diria que são marcas já na nossa região. A Maurício, destacando aqui informações do nosso município de Bom Jesus, dizendo que ontem nós tivemos a realização da 11ª Maratona Feminina lá no distrito de São José, e como o nome já sugere, apenas mulheres aqui do nosso município participaram dessa competição. E nós tivemos premiação bastante significativa para as mulheres que participaram. Nós tivemos a primeira colocada, Maria Elisa Freitas da Costa, R$ 1.000. A segunda colocada, Marleide Gonçalves Machado, R$ 800. Tivemos a terceira colocada, Priscila Feitosa, R$ 500. R$ 300 para a quarta colocada, Thalita da Silva, e R$ 200 para Milena de Aquino Vieira. Além, é claro, de sorteio de brindes. Mas, Amaury, inclusive no Instagram da prefeita Denise Baira, tem um vídeo da corrida. Foi, assim, algo maravilhoso ver que as mulheres participam de forma ativa de toda essa programação que ainda faz parte do mês de março. Inclusive, dentro dessa programação, nós teremos amanhã dois momentos importantes. O Empodera Mulher vai acontecer em dois momentos, na sua segunda edição. O primeiro momento, na Câmara de Vereadores, a partir das 15h, numa sessão em conjunto, Prefeitura, Secretaria de Políticas Públicas e Câmara de Vereadores, 15h. E logo na sequência, Aldeone, nós teremos, na Praça Central aqui de Bom Jesus, uma espécie de ciranda com vários serviços, vários procedimentos, que estarão sendo disponibilizadas para as mulheres aqui do nosso município amanhã, portanto. E hoje, Rei, nós tivemos realização da 5ª Conferência de Saúde, um evento realizado pelo Conselho Municipal de Saúde aqui do nosso município. Tivemos representantes de várias entidades, também a sociedade civil organizada. O evento aconteceu no ginásio da Escola Maria do Carmo Gonçalves. E além das deliberações que são relacionadas às conferências, nós tivemos a escolha dos delegados e seus respectivos suplentes para a convenção estadual que deve acontecer no mês de maio. Eram as informações que tínhamos para o momento da Secom Bom Jesus, Governo Compromisso e Cuidar para o Parabólica Política. Lembrando que nesse momento, sob o comando do Heriberto Maciel, está acontecendo a primeira sessão ordinária da semana, trazendo essas informações. JR, boa noite. Obrigado, meu caro JR, com as informações simultâneas de Bom Jesus e Câmara Municipal de Cajazeiras. American Pneus e American Peças, unidas para melhor lhe servir. American Pneus, pneus, peças e serviços, revisão e peças para linhas leves e pesadas. Na rua João Rodrigues Alves, ao lado da Honda Cavalcante Primo, é só falar com meu amigo Nilo, com sua esposa Luzia, a minha querida comadre Luzia e seu filho Estênio. É o trio perfeito de American Peças e American Pneus. A Kemi Corretora de Seguros, consórcio de imóveis, automóveis e seguros em todos os ramos. É só falar com meu amigo Dijailson no telefone 993150100 e Ari Moral 996672701. A Kemi Corretora de Seguros, na Germiniano de Souza, número 33, no centro de Cajazeiras. Joaquim Óticas e Óticas, Rua Vista, no calçadão da Tenente Sabino, realizando seus exames com melhor preço e mais precisão. Todas as segundas, quartas e sábados, a presença de uma conceituada oftalmologista realizando o seu exame de vista. E atenção para mais uma novidade de Joaquim Ótica, agora com laboratório próprio e fabricação na hora. E meu amigo Joaquim Ótica também agora está no ramo de construção de casa. Se você quer uma casa nova, boa, bonita e barata, é só falar com meu amigo Joaquim Óticas. Avisto em suaves prestações, ali no calçadão da Tenente Sabino, e com certeza você fará um excelente negócio. Venha conhecer em Cajazeiras uma nova Chili Beans. Chegou a marca mais amada do Brasil, Chili Beans Cajazeiras, na Tenente Sabino 28, organização do meu amigo jovem empresário Matheus, que recentemente esteve em Londres adquirindo know-how para Cajazeiras. E atenção para a mega promoção de sua loja de móveis e eletrodomésticos Mobilarte, a que vende mais barato em Cajazeiras e toda a vasta região. Cortador de cabelo por apenas R$115 à vista. Carrinho de bebê R$10,87. Panela elétrica R$179 à vista. Celular rural por apenas R$10,49. E o telefone sem fio por apenas R$189 à vista. E mais, sofá retrátil por apenas R$10,143. Espremedor de frutas R$5,29. Conjunto sofá 2 e 3 lugares R$10,118. Chaleira elétrica R$149. Prancha BBG por apenas R$49,90. E secador de cabelo Britânia 2000 watts por apenas R$159 à vista. Aproveite, porque na Mobilarte é assim, tudo com entrega e montagem totalmente grátis, e ainda dividimos o preço de à vista em 10 vezes nos cartões. Abraçar meu amigo Gilberto, que é o gerente, e Valtimar Rolim, meu amigo Valtimar, que é o diretor-presidente lá na Cerâmica Padre Rolim, acompanhando o programa. Mais dinheiro no bolso. Estado paga salários de março dos servidores dias 30 e 31 próximos. O pagamento dos salários dos servidores estaduais da Paraíba referente ao mês de março começa na próxima quinta-feira, dia 30, quando recebem os aposentados, pensionistas e reformados. Na sexta-feira, dia 31, será a vez dos servidores da ativa das administrações direta e indireta. O anúncio foi feito pelo governador João Azevedo durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, Difusora e Patamuté de Cajazeiras. Agora 18 mais 57, na capital João Pessoa, prefeito Zé Aldemir assina convênio da obra do canal da Travessa Joaquim Costa. Lembrando que amanhã, palpitante entrevista do Parabólica Política ao vivo com o médico Pablo Leitão. Amanhã, imperdível, palpitante entrevista ao vivo no Parabólica Política com o médico Pablo Leitão, amanhã no Parabólica Política, inclusive com a sua participação. O prefeito Zé Aldemir retornou de Brasília na última sexta-feira, onde destravou recursos para obras de infraestrutura urbana e encaminhou novos pleitos de interesse de Cajazeiras. em João Pessoa, onde desembarcou na sexta-feira o gestor cajazeirense, acompanhado da deputada estadual doutora Paula, assinou convênio com o governo do estado para a obra de requalificação do canal da Travessa Joaquim Costa, no centro da cidade. Zé Aldemir enalteceu a importância da parceria com o governo do estado, possibilitando a resolução desse problema antigo do canal. Zé Aldemir disse que agora a prefeitura vai abrir o processo licitatório para a contratação da empresa que vai realizar a obra, avaliada em cerca de 3 milhões de reais, com a contrapartida do município de Cajazeiras. Está aí esta importante informação sobre o canal da Travessa Joaquim Costa, um sonho de há mais de 30 anos. Vereadores conseguem vitória na justiça e continuam nos cargos em Santa Helena. Os vereadores do município de Santa Helena, Danilo Rolim e Júnior Abreu, ambos filiados ao PL, Partido Liberal, conseguiram feito ao serem absolvidos pela justiça numa acusação de fraude eleitoral relativa à cota de gênero. O processo, que tramitava há algum tempo, teve despacho neste fim de semana, tendo a justiça entendido que a ação contra os dois parlamentares foi impetrada fora do prazo, ou seja, depois da diplomação deles, sendo assim considerada nula. A decisão foi bastante comemorada pelos parlamentares e membros do grupo de oposição, que reafirmaram a união para a disputa do ano que vem. Agora 18 horas, 18 horas mais 59 minutos, 18 mais 59. Nem a chuva atrapalhou a abertura oficial da primeira Copa de Futebol Rural Chico Fineca em São José de Piranhas, realizada na tarde do último domingo, no campo da Vila Produtiva, Irapuá 1, onde o Figueirense jogou contra o Irapuá Futebol Clube, empatando pelo placar de 1-1. O prefeito Baulins, ao lado do vereador Washington Vieira, acompanhado do secretário de Esportes Idomar Bento e de vereadores, tendo à frente o Washington Vieira, participou da solenidade, onde deu pontapé inicial do campeonato, que envolve 11 equipes, como jogos de ida e volta. O gestor garantiu todo o apoio logístico e estrutura necessária para a realização do evento, cuja final está programada para ocorrer no dia 18 de junho no estádio Marconde Cruz de Lacerda. Idomar, ou seja, o Washington Vieira, lembrou que é da primeira fase classificatória, 8 times avançam para as quartas de final. A Secretaria de Esportes entra com toda a infraestrutura logística, trio de arbitragem, bolas, redes e suporte necessário para o certame. O time campeão vai ganhar R$4.000 e o vice-campeão R$2.000 e troféus. Pontualmente 19 horas é final do Parabólica Política de hoje, com produção e apresentação de Amauri Furtado, na parte técnica Aldeone Rodrigues, na sequência mais um campeão de audiência. Acredite se quiser, a voz do Brasil. Tenham todos uma boa noite. A Central Difusora de Produção acabou de apresentar o programa Parabólica Política. Mas não esqueça, as antenas ficam ligadas. Feiras internacionais, a de Berlim é a maior do mundo. E o recado que nós levamos aqui do Brasil foi simples. O Brasil voltou. O Brasil é o país da democracia, o Brasil é o país do respeito às leis, o Brasil é o país do respeito à natureza, tem responsabilidade climática, e isso teve um impacto muito grande nessas feiras, onde nós conversamos com vários operadores, né, agências, enfim, também representantes de governo, o mundo privado e o mundo público do turismo. E o presidente Lula é um grande garoto propaganda, parte do garoto ele vai gostar muito, mas é um grande garoto propaganda do Brasil, porque só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que é um país muito importante, né? Quando nós visitamos Berlim, fomos recebidos na embaixada, e um impacto muito grande da presença do Brasil na feira, da Alemanha para cá, nos três primeiros meses do governo, nós já tivemos a visita do presidente, nós já tivemos a visita do chanceler e a visita de ministros. Em três meses,